Azul 9300, 33 a bordo, 4 horas e 55, alterna Salvador. Azul 9300, 30 táxi, via pátio 3, pátio 1, no Índia, ponto espera pista 10 torre, no 895, o QNH 1019, Azul 9300. 019, autorizado pátio 3, pátio 1, no Índia. quando lá, ponto a ponto espera, F0 no zero, por um noite decimal 95, azul 9300. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Salvador Cordial, bom dia, seu azul 9300, próxima ponte, espera, cabeceira no zero, pronto. Três ajuste no zero, no zero. Era 2228 na escuta. Salvador, 3170, Armação F, Estrada 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Controle Salvador, cordial bom dia, esse é o Azul 9300. Passa agora 1800 no perfil da Coral. 300, contato radar, sobe 180 direto Coral. 180 direto Coral, Azul 9300. Avançar 3970, pode descer 2000, Bordo Duna. Exato, 2000 pés, ajuste no 099. 2000, Duna, obrigado. Salvador, boa noite, Azul, 4290. Azul 4216, voo Ituna, desça 2000 pés, ajuste no 099. Ituna 2109. Localizador da 10, né? 3520. Projeção 3520, localizador. 3520, chame a torre 19895. 1895, mulher. 3170, autorizado LS, ajuste no 099. Autorizado LS, boa. 3520, cheque o trem, avistado, autorizado pouso, 110 graus, 119. Quem tem livre pouso vai reportar com rebaixo para lá, 3520. abaixo travado, tá 3520. Cliente, continua autorizado, pouso. Obrigado. Localizador 3170. 3170, chame a torre 19895. 2195, bom. O 4216, autorizado ILS, ajuste no 019. Autorizado, salve 19. 4216. Boa noite. Boa noite, cheque o trem, número 2, aguarde autorização de bolo. Guardando, 3170. Salvador, o Azul 9300, solicita ligar final 200. Aguarde. Tu escuta, Azul? Zuno 13520, obrigado. Isso, 1211. Valeu. Solo, boa noite, tá 3520, livrou? 3520, boa noite, autorizado o táxi Alfa, importa a Juliette. Táxi da Juliette, aguarda na Alfa, 3520. Solo Salvador, é o TAM Mike Hotel Mike, na posição 12 remota, em Patiuno. Pouso no 0 graus, no 0 não. Tá baixado, senhor, livre pouso, 3170. Entende. 3200, azul 9300. As informações, será que é possível autorizar voar direto Porto Seguro? Autorizado. 9300? Autorizado. Jesus. 1192, na escuta. Mike Hotel Mike, autorizado início reboque, posição 12, remota parte 1, reporta término na posição 08. Ok, reportaremos, muitíssimo obrigado. Romeu Juliette, o 3520. O 3520, 30 graus 41, via Juliette, posição 03. Pela Juliette para o 03, 3520. No solo 22, libera a direita, solo 121, decimal 1. 21, ano, bora. Solo 3170, livrou a banda, para noite, bom dia. 3170, bom dia, autorizando o Dark de Alfa, importa aí, seu Juliette. Alfa, seu Juliette. Era devido ao nível 190, feito o controle a do 190, que é consciente de tudo. Não, até o 90, o controle no Nordeste é feito de terminal para terminal. A partir do nível 200, voa na área do centro Recife. Não, eles disseram que devido ao fluxo de aeronaves no setor, quantidade de aeronaves que está voando no setor, não seria possível. Juliette 3170, autorizado ingresso 71, posição 06. Estabilizado avistando, azul 4216. Autorizado 4216, já estabilizado. Estabilizado 4216. Torre 198, decimal 95. 295, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, azul 4216. Azul 4216, cheque do trem, autorizado pouso, 10 grau 08. Eu e pouso 4216. No solo 31, libera a direita, solo 121, décima 1. Não, lado 42, eu não me. Solo, boa noite, lado 42, eu não me, ligou. Lado 42, eu não me, boa noite, 30, conheço muito, 30, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, lado 42, eu não me. 192, agora copa para Recife, para Serapuca, transição Caju. Pula Caju, tá no box por ano. Antes da Juliette, o Azul 42 no meio. Azul 42 no meio, autorizado ingresso 41 via Juliette, posição 1-0. Juliette 1-0, o Azul 42 no meio. 192 Toscope, resiste? 1192 ao 20 Serra Bravo, Romeu Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 370. Decola pista no zero, primeira curva à esquerda, prefiro sair da Puca, Jamo, Caju. Transponda 5533, controle no 208. Voo no 192, cotejamento correto, reporta para posicionar a posição no 1. Autorizado, te mandar aqui. Autorizado, te mandar. Boa noite. Zero táxi, via 21 no Índia, ponto de 012, 11895, Kinegal 1098, gol 1098. 192. Autorizado decolar, 190 graus, 190. Fala, Gol 4.